na mão, a cada tragada uma viagem. Primeira parte, batida pesada por cima, rima várias mensagens. Lá no leste de São Paulo, DR, R é só em quadro. Senda foi pra oportunista otário. Todo ano é sempre a mesma porcaria nas rádios. Só modismo 2-0 pros mercenários. Não quero saber, tem muita ideia pra ser falada. Muito em quadro comparado ao da madrugada. Lá do leste de São Paulo, DR, R é só em quadro. Senda foi pra oportunista otário. Lá do leste de São Paulo, DR, R é só em quadro. Senda foi pra oportunista otário. Lá do leste de São Paulo, DR, R é só em quadro. Senda foi pra oportunista otário.